542, aguarde para a copa. 542, confirme o portão que se encontra? Todos os documentos entraram no 90. Afirma. Tá visual com a mesma, ok? A gente tem como ingressar final 35 como número 2 pra tudo? Afirmo, senhor. Vai ingressar na final 35 como número 2 visual com o tráfego na final do Embraer. Afirmo, tá com o meu hotel, então 3 horas final 35, hotel da final. Tá, pra 35025, transponder. 370, via África do Sul. 1098, zona 1098, zona 0, 94. 1098, correto, seu feedback na meta. 1093 a bordo, autonomia 2 horas, alternativa da Caju. 1648, segue taxa de engenho alfa, ponte paredão no 0. Emissor em 1-1-95, QNH 1-0, 1-6, por favor. Já, 1-0-6, quente, para o Imperator 1895, 1-4-8. 3198, após 09 da Gol, ingresso Juliette, portão 7. Após 09 da Gol, Juliette, portão 7, por Salvador, meu guardião, muito bom dia, está 3191, tem que estar o céu. Então, 3191, para Galeão, guarde 4. Para. 17, é o 4, foi isso? O último seria a bata. É, afirmo, senhor. Só pousar aqui que eu vou te confirmar. É, César, né, você é autorizado aqui nesse país. Você passa um trabalho de parte do Brasil. Então, meu tango, solo 03, já tem confirmação no pátio? Então, à esquerda, primeira esquerda aí, via ótica, pátio 4. Copia? Salvador, bom dia, vou no 642, deixo para 0, pronto para colar e está visual com bom nome não. Seis com o 648, mas eu posso esperar. Pode esperar, vou no 642. 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi. 120 decimal 8, controle, 5027, transponder. Autorizado 340 para Galeão, é o lado 10, curva direita, saída da El, Lady Rome, Copa 90, 857, controle 120, decimal 8, transponde 5027, está no meio de 5, está 3, 1, 9, 1. Correto, para o feedback, funcionamento. Semana alta. 0, pulso, pista no 7, dentro, 090 graus, zona 3, 9. Nossa, mal. Você não gosta de ficar bravo na escuta? A escuta! Confio ali, Pipo, no 7, o vento 1-0-0-0-0-0-3-9. Gente, eu acabo seguindo o fogo na frente, senão depois eu vou parar na data. Gente, base. S39, solo 05, livre direita, chama solo 2-0-1. 2-1-1, boa nota, S39. Bolo 648, autorizado no Miami, mantém, rápido 0-1-0. Tá, mantém, 0-1-0, mantém, 0-1-0. dia, o gol na 739. Gol 739, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol na 739. Bravo, Solon 06, autorizado Backtrack, reporta livrando a 17 na Romeu. Salvador, 1010, recordado no 7, corredor forte, afastado 40 milhas, 1208 controle, 0145 no transponder. Decimal 8. 208, bom dia. De boa. Hotel 37, oficial de Sapuã. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, autorizado cruzamento final 10, reporta para girar base 17, não atrapa, vou tentar. Autorizado cruzamento final 10, reportará base pela direita 17, Hotel Juliette Serra. Nossa, antes da Juliette. Juliette, portão 9. 48, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto à posição Jamba. Direto Jamo 350, com o número 648. E Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, quem negar 10 no meio. 10 no meia, vai chamar no ponto de espera, torre 7295, gol 1094, bom dia. Gol 962, cancelada as instruções de altitude, do separador de meu país, a gente chama 0 no meia, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado procedimento, X rei da 10, gol 1162. Flashback no 5, tá dirigindo o avião. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0. Vento 100 graus, 149. Vente a linha e decola da 0, gol 0094. Hotel Juliette Serra, base da 17 pela direita. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado pouso, pistão 7. Vento 100 graus, 149. Autorizado pouso, 17, Hotel Juliette Serra. Só em foto, frete, foto, trote, serra, na data, já acionado, ponto tex. Exato. número Romeu Bravo Oscar sendo identificado sol. Liberação para sequenciamento, curva esquerda proa 065, limite localizador. Reporte para descida. Salvador, boa tarde, hoje é 6200, com a informação hotel descendo para o 200, passou 240. Chama 6200, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, vista para o nível 060. Direto ITAP, descendo 060, 6200. Taxi, decolado azul no 1, no controle, no deserto decimal 8. 2080. Valeu, Bravo Oscar, deixa para o nível 060. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, para sequenciamento, número 4 na aproximação, inicie redução de velocidade 230 nós. Controle, gol 94, decolou, bom dia. Goma 094, bom dia, contato radar, chegou para o nível 370, saiu da MOB. 370, gol. Luna 648, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 125, 25, obrigado, senhora, bom trabalho. Valeu. Autorizado, Gomo 864. Gol 94, alguma chance de voar na proa de Proti? Gomo 094, autorizado da presente voar direto código, aguarde coordenação para Proti. Código, grato, Proti aguarda, gol. Segue táxi via Índia e Alfa no ponte Pera da 1-0, no Rio 1, 1-1-4-5, QNH 1-0 no meio. 1-0-1-6, Índia e Alfa, 2-9-5, ponta para 1864, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 na meia, autorizada final LS, reporte estabilizado. Puxa, 2.000 no 0 na meia, restrições deletadas, o 1864, puxa. Azul 4082, bom dia, autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível 070, redução de velocidade 2509, número 5 na aproximação. Plano 62, qualidade de sinal chama a torre, 118 do sinal 95. 2895. Gente, Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot de Serra, tá tudo usado, caso esteja no 7, reporta quando pronto. Só 3, 9, 9, 1, tá pronto, ponto de espera da 1, 0, bom dia. Quem se não mantém ponto de espera? Tá, bom dia, 3, 9, 1. Salvador? Não, boa, do gol 1162, estabilizada. 1162, traça vai estar autorizado, voo 190, 090 graus, 059. Pouso autorizado, voo 1162. 00. Papai Romeu, Bravo Oeste, cabeça para 4000 pés, ajuste na 096, redução de velocidade 2009. 4000, 2009. Goma 094, chama Centro Recife, 126 do sinal 85, Alterne 125 do sinal 45. 685, 545 para o gol 94, bom dia. Gente, patata uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Serra, não tem a cabeceira no 7, tráfego no final do 90. Papai Romeu, Romeu Bravo Oeste, conforme será ultrapassar o curso do localizador, limite magnética 130 de Sindra, aguarde o último vetor para o localizador. Sim, Romeu Bravo Oeste. Foxtrot, Foxtrot, Sierra, autorizado da colagem pista 17, 0090 graus, número 29. Foxtrot, Foxtrot, Sierra, se possível, apelo da colagem, com a esquerda de imediato, para cruzar o campo. 1162, decolado aos 20, correção, o solo aos 20, nível direito, chama solo, número 1, chama 1. 211, na rua. Escuta, escuta, o 3191. Você não vai ler, mas tem a cabeceira já. Alinha, mantendo, 3191. O 162 segue Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. 1162. 28. Passará livrado, 02, Serra, Livrão, eixo 1028. Ok, só um minuto para fazer as comunicações, Foco Serra. Aguardando. Vou passar na posição do Nacol 180 de Brasil. Deixa para 2 mil países autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ok, paciente do tráfego, já iniciando a redução. Vai reportar estabilidade na ILS, né? 200 e 102 mil. Voo 1864, completa sinal, chama a torre, 118, do sinal 95. Ah, tá certo, vamos estar com a sua esquerda agora pelo Franco Campo. E chama o controle, 120.8. Confirme, estou na proa de buraquinho, chamarei o controle 108. Quer te manter atrás de buraquinho, chama o controle, 120.8. Ah, 108, bravo. Localizador, curva direita, proa 1-5, desça para 2 mil pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 1-5, desce para 2 mil, reportando estabilizado, rompeu para a página. Confirmar a frequência do torre, voa 84. 1-8, do sinal 95. Retrato, sequência. 0-0 graus, 179. Buraquinho, aeronave, vai entrar em reflexão. Bom dia, de Safa e Uniforme, Fox, Fox, Sierra. Uniforme, Fox, Fox, Sierra, bom dia, matando as condições visuais. A gente chama 0-6. 0-6, condições visuais na, no corredor forte, 1.000 pés, Sierra. Azul 4082, cancelada restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste chama 0-6. Emissão de redução de velocidade, 2-0-0 mais. Visual 49, está 3191. Cessna 3191, decolado aos 24 horas, precisa de comunicações. Guarda, está 3191. Meia quadra, autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus, 179. Pouso pista 10, fechou. 3191, decolado aos 24, chama o controle no 20.8. Boa, tá 3191. Muito bom dia, tá 3191, daí fala a saída da EL, líder. Santrezalemaviana, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, Santrezalemaviana. 2-0-0 na disputa. Guarda pista livre, ajuste altímetro 1-0-1-5, número 2. Uma rima. Então, a 1.010 a 510? Papapá, Mike, o nosso apenas confirmando a distância de Salvador, que fica a Serra Juliette, Novembro antes. Sim, Serra Novembro, Serra Novembro, para Serra Juliette, Novembro antes, 500 pés. Decola da Enrimar, em coordenação com a torre, pro A leste. 120.8 controle, acionando o transporte 0167. Solo 864, Solo 2000, livre direita, chama Solo, no 20.1. 2-1-1, livrar, gol 864. Na borda, acionamento e decolagem com a torre em 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-5, papapá, mais um lá. Decolando coordenação com controle, com pro eco. Ah, tá, vou pra baixo. Azul 4082, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Meu pé estabilizado, Azul, Alô, Romeu, Romeu Bravo Oscar, final 1-0, continua a aproximação, reporta no externo, continua a sua extensão, esposa 9-0, 1-7. 1-7. Gente, então, reporta para cancelamento no externo. É presente, se possível. Presente, quando cancelado os 2-7, com a esquerda, reporta final 1-7. Passa. A papa da Mike Romeu Alfa, terceira. Alfa, né? Escuta, terceira. Treinamento, chantando de colagem nem rimar. Fala uniforme, Fox, Fox, Sierra, controle. Sierra, controle. Fox, Fox, Sierra, confirma a intenção do voo. Iria correr do forte até 40 milhas, 1.000 pés. Certo, Fox, Fox, Sierra, reporta 2.0 milhas afastado. 2.0 milhas afastado, Sierra. Xenem 6200, Solos 28, livra a pista direita, chama Solena 21 decima 1. 211, livra na direita. Fala 6200, livra na sua escuta. Xenem 6200, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette pro 08, 6200. Unidade para mudar, se prossiga. Deixa eu passar a posição, unidade para mudar, se não é pela pose, se prossiga para o taxi. Para final, vai estar travado, 1-7, Romeu Bravo Oscar. Tá, Romeu Bravo Oscar, autorizado o pouso, 1-7. Vento 090 graus, 1-7, 9. Livre pouso, 1-7, Romeu Bravo Oscar. São João, dá pra gente ciente do decolagem na RMA por conta de risco, o vento variado no 090 graus e no 612 de nós, reporta fora do solo. Romeu Alfa, do quadro 3-0 na RMA, contra o Eco, persegue agora somente no serviço de comunicações. O Bravo Oscar solou aos 3-0, 3-0 backtrack após o livro na papata. Presente posição e agora somente no serviço de comunicações de controle. Curitiba, presente pro Eco. Transferindo agora é o 208. Estou aí, bom dia, Azul 4082, final baixado travado. Azul 4082, continua a aproximação, reporta. Qual é agora? Somente a aqui, ó, papapá, Mike Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa, prossiga. No colado da Enigma, para Sierra Juliette, 90 Yankee, Cidade Forte. Vai agora através do norte da torre, prosseguindo com Pro Whisky. Escuta, com Pro Echo. Gente, Mike Romeo Alfa, mantém as condições visuais, hoje chama 015, reporte 20 milhas afastado. Contra 20 milhas, Salvador, Romeo Alfa. Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 3-3-2-5, observa no tráfego até o autorizado, até a papá, chama no papá para cruzamento. Salve Salvador, boa tarde, tá 3895, informação até o Copa Guarulhos. Tá 3895 para Guarulhos, aguarde de Copa. Guarda. Gravador, 3-0 cruzamento no 7, após o tag Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo, 2-1, décima 1. Confirmando para Corredor Forte. 20 milhas. Valeu, Salvador. Vou falar da pista do Tético, à esquerda, Corredor Forte, 1010, afastando 20 milhas. 1208, controle, 0133, o transporte. Confirmando o 02 a bordo, treinamento táxi de decolagem com a torre 1-1895. Paulo Salvador, aqui 4082, tá na Alfa. 4082, segue Alfa, promotão Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, aqui 4082. Então, Lima aqui no Zulu, autorizado o cruzamento no 7, reporta Coisa, após vai seguir Quebec, Mike Lima na Lima chama solo, no 2-1 décima 1. Juliette Bravo Delta, observe a viatura da Israel. O Follow no Pai segue até o pátio 3, reporte quando lá. Bom dia, 5:30, informação hotel 09, Italião. minha guarda número 2. Serra Guarda 4. O Lima Cruz Zulu segue o Juliette Bravo Delta, reporte no parte 3. Uniforme Fox 4 Sierra, frequência livre para autocoordenação, reporte para regresso. É 395 Guarulhos, via rota do Plano, PZ 90, Piraí, VCT Obad, PZ 44, Pagode. Nível de voo 340, saída da El, Leda Motiva. Decola pista na zero, primeira curva direita. Rachada 5057, controle no 208. 08? Controle no 20, decimal 8. Está 3995, autorizado, Guarulhos, nível 340, via Pesulo 10, Piraí, direto 1 bar de Apesulo 44, Pabog. Decola 10, curva direita, perfil da Eoleda, Motiva, aciona 5057, controle 208, 3895. Correta, cópia. Aguarde, Lima, Lima Cruz Zulu. Segura no 556, ponto cópia. Ponto cópia, 556. Voo 556, Galeão, via Rádio do Plano, até novembro 857, após Moço. Nível de voo 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola, puxando a zero, primeira curva direita. Aciona 5061, controle 10, decimal 8. O filme já está pronto? Barra Meu Serra, Tango Juliette, bom dia, autorizado direta posição Banff, para a chegada Banff, desça para 4 mil pés, ajuste chama 015. Nível 080085. Sente aguarde. Você chega mais como alfa? Agora está passando 15 milhas, está passando... Mas já foi, você falou que você está livre para a aeronave, então agora mais aqui, certo? Então, se mete o Romeo Alfa, frequência livre, a aeronave nessa posição de 12 horas, a 1.0 milhas, vai afastar 40 milhas de Salvador e retornar. Frequência livre para a coordenação, mete o Romeo Alfa. Oi, senhor, está obrigado, estou mais na volta. Lima Cruz Zulu, ponto cópia? Salvatão Lima Cruz Zulu, autorizado para a Serra Novembro, Tango Romeu, via rota do plano, plano Yankee, 100, 100 inicialmente, após modifica para 085, segue o visual. Saída Mono, Código, DCT, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona 5041, controle 120, decimal 8. Colorado, é próximo de estacionamento Lima Kilo Zulu. Salvador, Golan 556, puxa estacionamento no 09. Bola 556, aguarde por gente 1 minuto. Socorro. Deixa que o Delta que atenta a viatura da F0. 3 na fonte, tá? O Follow Me Car após reporte no pátio 3. Gente, já estamos correndo a porta pra ela. 7 Bravo Delta, ponto cobra. Bilhete Bravo Delta e Léo, Serra Bravo, Índia Lima, Wolf 677, Visual 085. Decola puxando a zero, curva à direita, ingresso a corredor Axé, restrito 1 no 1.010, aguardando a liberação, controle para ascensão. Aciona 0276, controle 1.020 decimal 8. Faz 3, livre acionar, reporte para o táxi da de Bravo Delta. Confirma o tráfego, a transmissão baixa. 3745, guarde, copia. Os 10 Bravo Delta, escuta. Partiu da data, prossiga. Autorizar o táxi, reporta a redação Romil para ingresso no 7. Boa, 5 autorizado, reporte táxi. Andrei 745, ponto cópia. Andrei 745, São Paulo, Congonhas, IOPS 1 no 0, Pubá, IOPS 1 no 6, Osmo, DCT Confins, DCT Chomod, IOPS 1 30, Entite, após sair conforme a rota. Leviou 340, saída da El Leda Motiva. Decola pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5062, controle 120, decimal 8. Vai até a costa 3745. Vitor Delta, TRC, Bianchi, 1 no 00, pode modificar conforme apresentado no solo para 085 e prossegue visual. Saída Momo, código DCT. Decola puxando a 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5040, controle 120, decimal 8. Nada, faz conta, Vitor Kilo Delta. Juliette Bravo Delta na escuta? A bordo, Salvador? Livra será Protax, ele nunca usou? Sete Lima, que usou o reporte para agressão à parte principal. Juliette Bravo de Alta, escuta? Juliette Bravo Delta, apenas confirmo, foi verificado aqui no plano de voo, o nível do seu estado são 1-0-0. 7, a nossa autorização seria tal, 1-0-0, plano Yankee, eu posso modificar para 085, saída agora é Coral. Decola a pista na 0, primeira curva à direita, permanece o transponder 0276. Pode ser grátis, pode pessoal, Juliette Bravo Delta. 3835, puxa bem questionamento, 35 a bordo, 3 horas e 6, campeão. Pronto, o 556, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste 1-0-1-5. 15, pátio Índia, ponto de espera, 18-9-5-1-5-5. Paulo, 3745, paramento a critério, reporte ponto para o táxi, o pushback, veja. Paulo, tá 3895, pushback, acionamento. Tá 3895, coordena a equipe de solo após a passagem do bug da Goa Calda, inicia reporte táxi. Pós igual, tá autorizando reporte táxi, tá 3895. Lógico. Retaguarda de tráfego, número 2, ponto de espera, torre 1-1-8-3-1-9-5, ajuste no 0-1-5. Bravo Delta segue o Lima, Kilo Zulu, ponto de espera 18-9-5, 1015, boa viagem. Gente, Fox Serra, mantém as condições de live, ajuste no 0-1-5, reporte quando visual com campo. Sabe? Eu entendi. Saia da Coral. Prosseguindo para... Qual o meu novembro, Cis? Mantém a posição, ponto de espera. Azul 4463.4. Alô, Serra Serra Juliette, confirma pro eu. Agora entrou a sessão para a solicitação do localizador. Serra Serra Juliette para o localizador proa e direita 150. C2, controle 1202, chama 8. 208, obrigado. Boa tarde, tudo. Apresentar o controle? É o voo 1962, passando 1260. 1962, autorizado a chegar da Mari, desce para o nível 050. Mari 050, pode voltar? Autorizado. Autorizado, projetado, voo 1962. Controle, bom dia, voo 1556. 1556, contato radar, chegou para o nível 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. 2000 Leda, 360 autorizado, gol 153. Houston Yankee 1180, temporal modifica para 1450 e segue visual, aerovia Golfo 677, saída coral. Decola pichando a 0, primeira curva direita, aciona 0275, controle 120, décima 8. Ilhéus, autorizado, Golf 677, Yankee, o plano, 1180, pode modificar para 1145 e segue visual. A saída é coral, decolagem pistão a 0, primeira curva direita. Aciona 0275, controle 1120, décima 8. Ciente, Serra Tanguilete, chama a torre, 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Serra Tanguilete. Torre Salvador, cordial, bom dia, Papa Romeu, Serra Tanguilete. Papa Romeu, Serra Tanguilete, continua aproximação, confirma, tá certo? Uso. Pista no 0, pista no 7. Pista 1-0. A gente continua a aproximação e a porta baixada e travada. Chabaço e travado, Serra Tango Guilherme. Serra Tango Lima, Kilo Zulu, decolador 55, controle 1208. 1208, Lima, Kilo Zulu, graças. Papa Romeu, Serra Tango Juliette, tráfego avistado, alto de 0 pouso, piscina 0. Entra no 00 graus, 1612 de nós. Avisado pouso, Serra Tango Guilherme. Serra Tango Juliette, já tem conhecimento tático, 5 de destino? Pato da Terra Federal. Os hangares, pátio dos hangares. Confirma? Vamos para o pátio dos hangares. Gente, temos disponível pátio 4 e pátio 5, pátio à noite. Negativo, retorna hoje mesmo. Tem que ser então pátio 3, o destino? Afirmativo, pátio 3. Gente. Patão Lima, Kilo X-Ray, formação hotel, confirme o pátio, é pista de decola? O Lima, Kilo X-Ray, Vera Cruz, 1000 pés, decola 17, primeira curva à direita, ingressa ao corredor Axé, aciona 0133, controle 1208, torre 118, decimal 95. Confirma o D? 05, relacionamento com a torre agora, 118, decimal 95. Ajuste o time do 0095, 10 modifica o transponder para 0157. Papa Romeu, número 1, Scalwin, está autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 00 graus, 159. A bordo? Ok, Obrigado, eu posso ingressar na parte principal, ouvido o Delta. E a cabeceira no zero. Gol na nota 62, cancelada as restrições de altitude, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Matheus, bateu pé, ajuda a 0 no 5. Uma estrange completamente igual, boa na prova de terra. Autorizado em direto, Bena, gol na 962. Gol na 962. Comandou! Bom dia, obrigado, confirme para o controle. Está passando o quilo para Paris, o valor de Itaparica para Salvador, está na frente de Itaparica, autoriza a voar até 6 mil na frente de Itaparica. Autorizado, quilo Papazita até 3 mil pés na frente de Paris, informo se não recebo transplante, é do equipamento. Renatinho, confirme o código. Assine 0126. São 26. E eu confio no pátio. Lima Quilo, livre ascensão, nível na 00. Livre ascensão na 00, Lima Quilo, Zulu, graças, Arita. Gente, eu vou coordenar com a Félio se é possível permanecer no pátio 3. Ingressa aquilo, táxi lentamente, aguardando a coordenação, ok? Eu não colo para ser estimado para pouso. Um minuto, cara, está ali naquilo do lado. Até o quilo Papazita ainda sem indicação do transponder. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Agora Switch prossegue para o anorte, agora somente na frente de comunicações. Informa o ultraleve avançado se aproximando à sua direita, 1.500 pés. November a França. Bom dia, autorizado a chegada a Mário, você para o nível 060. 060, chegada a Mário. 125.1, alterne 133.25. 5-1-3-3-2-5 pro gol no 556? Afirma, gol no 556. Obrigado, é que o começo da transmissão foi sequestrado.